Nesses dias que você acorda de mau humor e desconta toda a raiva em mim, e diz que foi um erro, que eu não presto, que meu jeito te irrita, olha, sai daqui. Nesses dias que você liga até 200 vezes, desconfia que eu tô com alguém. Ou nesses dias eu te amo também. Ou nesses dias eu te amo também. Nesses dias que você reclama da minha barba, e se eu tiro você acha ruim. Reclama se eu tô perto, reclama se eu tô longe, não respira aqui perto de mim. Nesses dias que você chora de soluçar porque quebrou a unha, meu bem. Oh, nesses dias eu te amo também. Oh, nesses dias eu te amo também. Porque nesses dias que ninguém te entende e você precisa descontar em alguém, até nesses dias, até nesses dias vou te amar também. Nesses dias que você reclama da minha barba, e se eu tiro você acha ruim. Reclama se eu tô perto, reclama se eu tô longe, não respira aqui perto de mim. Nesses dias que você chora de soluçar porque quebrou a unha, meu bem. Oh, nesses dias eu te amo também. Oh, nesses dias eu te amo também. Porque nesses dias que ninguém te entende e você precisa descontar em alguém, até nesses dias, até nesses dias vou te amar também. Porque nesses dias que ninguém te entende e você precisa descontar em alguém, até nesses dias.